terras tão distantes. Olha por ele, Santinho, que da terras tão distantes. Ó São Bentinho, te peço a rezar. Olha por nós, vem-nos abençoar. Vou ao Santinho, vou-vos visitar. Santinho adorado, no mundo há tanto pecador. Fica com mais um pedido, faz queixa, paz e amor. Fica com mais um pedido, faz queixa, paz e amor. Ó São Bentinho, te peço a rezar. Olha por nós, vem-nos abençoar. Ora, boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Glória na Rádio Arco-Íris 96.2, Orleão. Ora, sejam muito bem-vindos à minha emissão das 17 às 19. Cá estarei com boa música para passarmos umas duas horas exemplares, à sombrinha de preferência, àqueles que puderem estar. Ora, para quem está a trabalhar, um ótimo trabalho e até já, vamos à música. Maldito amor que me enlouquece, às vezes. gente cantar. Quero ouvir toda a gente dançar. Quero ouvir a dar bem alto este grito que eu vou dar. Quero ouvir toda a gente cantar esta moda que eu inventei. O swing, o folclore, até o forró insultei. Dança, dança, minha gente, dança, dança, quero ver. Quem está triste fica contente, quem não sabe vai aprender. Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha. Põe a mão na perninha, vai acima, vai abaixo, vai acima, vai abaixo. Põe a mão na cabecinha. Agora na cinturinha, põe a mão lá na perninha, vem acima, vem abaixo, vem acima, vem abaixo. Quero ouvir toda a gente cantar, quero ouvir toda a gente dançar, quero ouvir agora bem alto este grito que eu vou dar. Tão longe, contudo estivemos tão perto, o amor que julgamos tão certo, foi um sonho mais que por mim passou. Véu de brancura se arrastou junto do altar, ali ficou. Tu nem sabes bem quanto eu te quis. Com outro vais ser mais feliz. Aqui fiquei a recordar. Pensar que estivemos tão perto,

dançar o carimbó português. Vem agora que vai começar. Vai dançar o carimbó português. Vem agora que vai começar. Pega na minha mão e entra pra brincadeira. Pega na minha mão e entra pra brincadeira. Quem virar no carimbó vai virar a noite inteira. Quem virar no carimbó vai virar a noite inteira. Vai dançar o carimbó português, vem agora que vai começar. Vai dançar o carimbó português, vem agora que vai começar. Ora, muito bem. Ora então, eu à volta das 6 horas e 10 mais ou menos, eu vou dar a minha receita da avó. Hoje vai ser batata ao murro com bacalhau assado. Ora então, até lá, vou já dedicar uma dedicatória para o Sr. José Manuel, pela parte do seu pai, que pede uma música para ele. Ora então, aqui vai Jorge Ferreira, aqui tens meu coração, que é o coração do pai, coitado. Pronto, ora, o meu bem-aja, muito obrigado, até já. Vamos escutar. Ora, e agora vai ser para o meu genro Rui e para todos os colegas de trabalho, um ótimo trabalho, uma boa continuação de uma boa tarde. Ora então, aqui vai a música Português, o Português. Ora então, vamos escutar. Até já. Por de amor. Guarde-me na paz desse olhar, cure-me as feridas e a dor, me faz suportar. Que as pedras do meu caminho. Esta é oferecida para, da minha parte, para todos os doentinhos do mundo, para que Nossa Senhora os cubra a todos e a todos nós com o seu divino manto. E então, esta música é dedicada para todos eles, que tenham uma rápida melhora. Ora então, vamos escutar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, querias do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, alivia o peso da cruz, interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida, do meu. Cuide de mim. É um segredo culinário de família. Veio da de trigo. Sorrindo à janela, vem cantar comigo. Os homens fizeram um acordo final: acabar com a fome, acabar com a guerra, viver em amor. Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão. Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão. Companheiro do fato rasgado, não estendas a mão, foge do passado. Que os homens fizeram um acordo final: acabar com a miséria, acabar com a fome, viver em amor. Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão. Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te. Muito bem, são 17 horas e 42 minutos, uma continuação de uma boa tarde para quem está a trabalhar, na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2, Orleão. Ora então, vamos ficar com Vira do Minho. Ora, vamos lá então escutar o Vira do Minho. Até já. Senhora, para voltar, deixa-lo iluminar a luz do teu olhar. Eu quero ver, vem cantar este refrão, embala neste som e deixa acontecer. Vem dançar comigo, vem dançar. Esta noite ninguém vai dormir. Vem cantar comigo, vem cantar. Junta-te a mim, eu quero ouvir. Vem dançar comigo, vem dançar. Esta noite ninguém vai dormir. Vem cantar comigo, vem cantar. Junta-te a mim, eu quero ouvir. Hoje são as mulheres bonitas que agitam a festa até o sol raiar. Bebida fresca em todo lado, a gente dança na sombra do luar. Deixa a lua iluminar a luz do teu olhar. Eu quero ver, vem cantar este refrão, embala neste som e deixa acontecer. Vem dançar comigo, vem dançar. Esta noite ninguém vai dormir. Vem cantar comigo, vem cantar. Junta-te a mim, eu quero ouvir. Vem dançar comigo. que a mim eu quero ouvir. Vem dançar comigo, vem dançar. Esta noite ninguém vai dormir. Vem cantar comigo, vem cantar. Junta-te a mim, eu quero ouvir. Venham mais cinco de uma sentada que eu pago já. Do branco ao tinto, seu velho estica, eu fico por cá. Se tem má pinta, dá-lhe um apito e põe-no a andar. De espada à cinta, já quem quer ele, quem alemar. Não me obriguem a vir para a rua gritar. Que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar. Mas eu bem sei. Mas há quem queira deitar abaixo que eu levantei. A bucha é dura, mas dura é a razão que assustei. Só nesta rusga não há lugar para os filhos da mãe. Não me obriguem a vir para a rua gritar. Que é já tempo. Trouxe ser pai. Mistura! Lambada com ela!

para te ensinar. É uma dança sensual. Abre os teus braços, tens que ter moral. Imita o Michael Jackson fazendo. E também não vai sair da tua mente. E não é rock and roll. Muito bem, são 18 horas e 12 minutos, espero que estejam a passar uma boa tarde. Ora então, eu vou dar a minha receita da culinária da avó, que é batata ao murro. Ora então, pegamos mais ou menos para duas pessoas meio quilo de batatas, daquelas miudinhas, como todos sabem, batata ao murro tem que ser daquelas miudinhas, muito ajeitadinhas, são pequeninas, mas são jeitosas. Ora então, pegamos pômolas de manhã, se vamos cozinhá-las ao meio-dia, em água, que é para depois ser melhor de lavar quando formos para as cozinhar. Ao meio-dia, pegámos nela, tiramos daquela água, pômos-las bem limpinhas, noutra água, esfregámos bem esfregadinhas, tiramos aqueles olhinhos, às vezes, que elas têm escuros, com o biquinho da faca, como vocês puderem, e depois pômos-las a cozer. Meio quilo de batatas deve ser preciso um quartilho de água. Tem que ficar cobertas de água. E depois juntámos-lhe três boas garfas de sal grosso. E deixámos-las cozer nessas três grandes garfas de sal. Tem que ficar bem cobertas com sal. Tem que ser bem salgadas. E depois deixámos-las cozer. Quando vi que elas estavam cozidas, espetámos-lhe um garfo e vemos se o garfo entrar. Está cozida, claro. Depois pegámos nelas e pômos-las a escorrer. Escoámos-lhe a água e elas vão ficar todas cinzentas. Então depois, numa por uma, temos uma travessa ao lado e pômos-las lá todas e damos o murro e vamos pondo para lá. Damos o murro e vamos pondo para lá. Pronto, as batatas ao murro, que são preparadas assim, em vez de ir ao forno. Mas se quiserem levá-las depois ao forno, também é a gosto de cada um. Eu, para mim, preparo-as assim. Ora então, vamos pegar em três, duas, meio quilo de bacalhau, é para duas pessoas, meio quilo de bacalhau, duas postas, que é para meio quilo de batatas, uma postinha para cada um, se vocês comerem mais, põe mais, assadas na brasa. Depois de estar assadas, pegamos nelas, pomos por cima das batatas, que já estão com um murrinho todo nas costas de cada uma, ali as sapadinhas, na travessa. Então, depois partimos o bacalhau aos bocados, depois de assado, e pomos por cima. E pegámos numa boa cebola e pômola também cortada a rodelas por cima. De seguida pegámos num tachinho e botámos lá um bom bocado de azeite. Dois ou três dentes de alho a gosto de cada um, bem picados para lá para dentro. E de seguida pegámos e pomos ao lume, assim a dar uma coisinha de nada, a ferver uma coisinha de nada. Em um minuto a ferver o azeite com o alho. Não é preciso sal, já tem muito as batatas. Deitámos, depois de ferver um minuto mais ou menos, o azeite e o alho, pomos por cima das batatas e juntámos umas azeitoninhas, aquilo é de chuchar os dedos depois das espinhas. Ora então, um bom apetite para o jantar, está pronto o prato da nossa avó, que ela fazia muitas vezes quando cozia o pão. Era sempre um prato preferido porque punha as batatas a assar à porta do forno quando metia o pão ao forno a cozer. Vocês portugueses, muita parte da gente sabe. Elas punham à porta junto com a cinza que puxavam para a porta e metiam lá as batatinhas. Então preparava sempre esse pratinho, coitadinhas. Ora bom, um bom apetite, seja para o jantar, seja para o almoço ao meio-dia, é sempre um prato muito bom. Ora então, até já. Vamos à música. Antigamente os calceteiros, no seu local de trabalho, diziam uns para os outros que estava a passar uma mulher. Pois é, dizia-se assim: estica ao fio. Isso! Os calceteiros antigos eram muito divertidos pelo seu jeito de falar. No caminho, se passasse um borrachinho, começavam a assobiar. Mas para não se notar que para ela estava a molhar, esqueceram o assobio. Se passasse uma donzela, para não se dar por ela, dizia: estica ao fio, estica ao fio, estica ao fio. Na moça vai a passar, estica ao fio, estica ao fio. E todos param. Estica o fio, estica o fio. Vai de rabinho a dar, a dar. Como alguém que estica o fio, nem é preciso subir, o meu não vai reparar. Como alguém que estica o fio, nem é preciso subir. Jeito de falar, ah, ah. A calça está no caminho. Se passasse um borrachinho, começavam a assobiar. Mas para não se notar que para ela estava a molhar, esqueceram o assobio. Se passasse uma donzela, para não se dar por ela, dizia: estica ao fio, estica ao fio, estica ao fio. Na moça vai a passar, estica ao fio. Estica o fio. E todos param para olhar. Estica o fio. Estica o fio. Vai de rabinho a dar, a dar. Como alguém que estica o fio, nem é preciso subir, o meu não vai reparar. Como alguém que estica o fio, nem é preciso subir, e ela nem vai reparar. vai a passar. Estica o fio, estica o fio. E todos param para olhar. Estica o fio, estica o fio. Vai de rabinho a dar, a dar. Como anda que estica o fio, nem é preciso assobio, e ela não vai parar. Como anda que estica o fio, nem é preciso assobio, e ela nem vai parar. Muito bem, vamos até Portugal. Ora, muito boa tarde a todos para lá. Ora, então, para o Sr. José Peninche, que quer uma dedicatória para toda, para a sua esposa, seus filhos, seus netos e para todos os imigrantes. Muito obrigado. Ora, então, vamos ficar com o Jorge Ferreira, Não Há Amor Como o Primeiro. Muito bem, que está contente. Ora, então, o meu bem-aja, até já. aproximar. Horas e 29 minutos, uma continuação de uma boa tarde para quem está a trabalhar, para quem vai em viagem, uma ótima viagem, para quem está à fresca, muito bem, toca a dançar. E então tenho aqui uma dedicatória da parte de Maria de Fátima para José Queiroz, para seus filhos, para seus netos e todas as pessoas amigas que a conhece. Ora então vamos ficar com o Zé Amaro, Malhão do Beijo, que é para toda a gente que estiver à fresca, toca a bailar, até já. E eu dei-lhe um beijo na terra.

vive ao meu redor. Eu agradeço estes dias tão risonhos, por reviver novos sonhos, tudo à força maior. E assim vamos ficar com a nossa Maria Lisboa. Ora, então, até já. Por ele dá-lhe cabelos, onde vais toda a lanteira. Oh, malhão, malhão. Estou no Padeira, chamaste-me Moreninha. Isto é do Padeira. Muito bem, 18 horas e 49 minutos. Ora então, vamos ficar com o José Mário, Camisa Negra. Ora então, até já. cama, cama, cama, baby. Brincas e mentes muito. Tenho a camisa negra e por baixo tenho o defunto. Muito bem, tenho aqui um anúncio para fazer da parte da empresa do Sr. Alberto Coelho. Procura operários para a construção civil, para todas as áreas de construção civil. Ora então, quem estiver interessado, com carta de condução, de preferência, claro, e pode contactar para o Sr. Coelho. 06 75 60 5965. Ora, não se esqueçam de entrar em contacto com este grande profissional de empresa que tem. Ora bom, ele está procurando operários para trabalhar. Ora então, entrem em contacto e entrada imediata. Ora então, até já. Vamos continuar mais um bocadinho, que estou prestes a acabar a minha emissão. Ora então, ficamos com 24 rosas para todas aquelas senhoras que estão à escuta da minha emissão. Ora então, vamos ouvir 24 rosas para todas as meninas e senhoras que estão à escuta da minha emissão. Então, vamos ouvir. Eu, o último dos teus grandes amores. Eu, um louco por te dar no meu coração. Muito bem, estou chegando ao fim da minha missão. Espero que tenham passado uma boa tarde na minha companhia. Eu foi com grande prazer que estou aqui para todos vocês. Ora então, tenham todos um bom fim de semana e para quem vai de férias, umas ótimas férias. Tenham muito cuidado com o vírus, porque ele nos frequenta em todos os momentos. Ora então, fazer atenção com nós é fazer atenção com os outros. Temos que cuidar de nós e dos outros. Ora então, um bom fim de semana, cheio de paz e de amor e de carinho, sempre junto daquelas pessoas que mais amem. E fica, e até para a semana, se Deus quiser, cá estarei novamente, se Deus quiser. Até para a semana e um bom fim de semana. Fiquem todos com Deus. E de seguida vos vou deixar com a RTP Internacional para estarmos ao corrente do que se passa lá abaixo no nosso país. Ora então, fiquem atentos. Noites são madrugadas.